seu pesadelo tá de volta. É, seu pesadelo tá de volta. É, seu pesadelo tá de volta. É, seu pesadelo tá de volta. É, seu pesadelo tá de volta. Olha quem está de volta. Quanto tempo eu esperei? Eu burlei a lei e musiquei revolta. O monstro cresceu, quem me prendeu me solta. E pelo que eu sei, eu faço a própria escolta. Tio, dá licença, ninguém é mais moleque. Louco de nascença, sem baque, sem back. Mentes perigosas, seguem meu clap. Sem menção a rosas, gangsta é o rap. Verdadeiros, falsos, mil baratos afins. Panos coloridos, não ofuscam black jeans. O sangue ritmado vem no seu DNA. Gangstas adultos fazem gangstas mirins. Rimas constantes, loucos fragantes. Sirenes nos assustam, mas já não como antes. Rodas cromadas, alto-falantes. Um sonho dividido por milhões de habitantes. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Voltei pelos brancos, pelos pretos. O som que vem das ruas, o som que vem dos guetos. Correndo pelos becos, a rima continua. Já tive uma razão, irmão, mas hoje eu tenho duas. O raciocínio e o domínio da arte. O extermínio de quem nunca fez parte. Desertou morte, não tem resgate. E seus miolos vão parar em Marte. Queimas de arquivo, controles remoto. Cenas ao vivo, sem flash, sem foto. Só um motivo, é o que eu preciso. Seu sorriso falso já não compra meu voto. As BPMs vão pra mais de 100. O seu ouvido agora é meu também. Estou presente desde o Walkman. Meu inimigo agora é seu também. Rimas constantes, loucos fragantes. Sirenes nos assustam, mas já não como antes. Rodas cromadas, alto-falantes. Um sonho dividido por milhões de habitantes. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Meu baixo é alto, meu bumbo agride. Meu corpo é fechado como o distaíde. Meu clima faz jus no Pro Tools e no MIDI. A caixa reúne o que a rima divide. Força e ação, nego, som de patrão. Nego, contenção, nego, a mente a milhão. Nego, sem memória a história sumiu. E quase sem brasa a casa caiu. Meu som levanta aos poucos que restam. Vem de resposta aos que me testam. Alguns vêm do gueto, se vestem de preto. Mas muita atenção, porque muitos não prestam. Meu estilo musical é tenso. Não importa o nome, importa o que eu penso. Eu vou tentar, quem sabe eu te convenço. Um chamam de bandana, eu vou chamar de lenço. De Nike Cortez ou chinelo no pé. É um, dois, três, você saca qual é. Quem é miliano ou boneco de pano. Uns pela cultura, uns querem mulher. Rimas constantes, loucos fragantes. Sirenes nos assustam, mas já não como antes. Rodas cromadas, alto-falantes. Um sonho dividido por milhões de habitantes. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta. Com puro ódio, cheio de revolta. Seu pesadelo tá de volta.